sozinhos vai cuidar mais. Falamos só por sinais, ai, ai. Eu gosto do jeito que ela toca. Fico sentido tipo um tropa. Ela me diz, você é mocota. Você é mocota. Então eu vou lhe dar bem. Malé, malé, malé. Tempero mesmo sem ter. Sale, sale, sale. Se tu queres no sofá, me fala só, yeah. Se não for pra namorar, não vale a pena. Botes, qual é a ideia? Meia noite e meia, nós os dois a fazer. Devagarinho, toca no ponto, me conta um conto, me fala no ouvido. Quero ouvir baixinho, eu quero ouvir bem. Esse teu corpo não pode cuidar assim, não. Não pode cuidar assim. Esse teu corpo não pode cuidar assim, não. Não pode me cuidar assim. Devagarinho, toca no ponto, me conta um conto, me fala no ouvido. Quero ouvir baixinho. Esse teu corpo não pode cuidar assim, não. Não pode cuidar assim. Esse teu corpo não pode cuidar assim, não. Não pode me cuidar assim. Ela me faz perder a visão quando me toca, me beija e me deixa assim. Terra chuta um faia, essa miúda é maluca. Bem sexy, pipoca até se ferir. Agora eu dou uma like no empate, combate, remate. Alfaiate sem linha, sou cão que morde num lado. Ela pensa com um gajo na linha, na sala ou na cozinha. Quero comer teu bacalhau, minha Mariazinha. Ei, ei, ei, ei. Only wanna touch your body.